983. B140 autorizado. Ingresso e regulagem 0130 graus 129. Livre ingresso e regulagem da pistola 06140. Usando 070, voo no 888. 1888, desça para o nível 050. Tá 050, voo no 888. Minha autonomia alternativa é trip 5595, intensidade muito baixa. Autonomia 493, confio B55, confio na salvador. 595 autorizado, táxi até ponto de espera via parte 1, Índia, Alfa no ponto de espera, chame torre frequência 118, decimal 95, altímetro 109. 119, Alfa, ponto de espera, 2, 1. Lima Kilo Zulu, autorizado táxi até o parte 3, siga aeronave até R72 da Trip. Em seguida até o ponto de espera, autorizado o ingresso no pote 3. Pote 4207, reduza 2509, número 4 na aproximação. É 140 ao 04, controle 20 decimal 8. 208, entendeu, Chanel 6304. É 104. Controle Chanel 6104, decolou na UCA. Chanel 6140. Está em contato do radar, saída FUCA, suba nível 350. É o 350, solicita Caju, está presente? Aguarde, mantém a saída. Vou até. Localizador, Gol no 260. Gol 260, complete, final e LS, pistão no 0, chame torre 118, decimal 95. 1895, Gol 1260, obrigado. Torre Gol 1260, duas milhas para Sintra. 260, ciente, continua a aproximação, guarda pista livre, ajuste no 018. Ok, interceptou o ILS agora, Gol 1260. Chamarei, aguardo pista livre. Ciente, matou a papitária. Azul 4207, reduza 2109. Zero, pouso autorizado, pistão zero, vento 120.8. Livre pouso, pistão zero, Gol 260. 8888, informa o tráfego 2 horas, 5 milhas, São Charlie 150, mantendo 1 no mil pés, rumo oeste. Alfa Romeo Índia November Alpha, tráfego 12 horas, 4 milhas, são livrando 4 mil pés para 2 mil pés, rumo nordeste. Faz o bang na final autorizado, ele é manter 5595. Pistão no zero. Pistão no zero, 5622. Controle, boa tarde, Papa Tango. Vitor Charlie Hotel, decola na Conde. Tá passando 2.400 na Ciscuta. Papa Tango, Vitor Charlie Hotel, contato radar. Suba ao nível 090, sai da Conde. 090 na Conde, Vitor Charlie Hotel. Dia November Alpha, frequência livre, coordenação. Azul 4207, vetoração, sequenciamento, curva direita, pro 240, limite o. A magnética 120 do NDB Simbra. Simbra. 1983, chame Centro Recife, frequência 125.10, alterna 133.25. 9, Webjet 5728, reduza 170 nós. 170, 5728. Azul 4207, redução para 200 nós, número 3 na aproximação. 200 a 207. 1260, autorizado táxi, até o gate 08, parte 1, no via Alfa Juliette. Alfa Juliette? Gol 1985, autorizado a decolagem, pista no 0, ventos 0,90 graus, 08 nós, ajuste no 0,90. Gol 1888, estabilizado aqui, terreiro da pista no 0. Gol 1888, completo final ILS, Chemitorre 1, 1895. 895, com o Bud. Oi, bom dia, Gol 182, está 1,5 milha de Índia Serra, visão Cono Zero, faz trabalho. Pista 3 mil pés, ajuste 1,0 no 8. Gol 150, Xené. Afirmo, mantém a escuta do controle do Salvador, Oxiné 6140. Mantendo, solicito 370 como final. Sente, aguarde. Guarda. Gol 1888, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 119. Está livre para 200, agora de último vetor para o localizador azul 4207. 08, boa. Mantendo a subida para o 350, faça a solicitação direta Recife para o novo nível. Chame agora aquele centro em 12685, alterna 12545. Vitor 3198, chegada a Mari, desça para o nível 050. Mari para o 050, pode voar direto em casa. Mantenha a chegada a Mari 3198. Mantenha a Mari 3198. Bom, pessoal, vou 5555. Azul 4207, mantenha essa proa 200, seu novo limite é o QD Mike 080 do NDB Simbra, vai ultrapassar o custo do localizador. Graças, mantenha a proa 4207. Trip 5595, contato radar, saída da El. Contato radar, saída da El, 5595. Localizador, Webjet 5728. Webjet 5728, complete final ILS, chame torre 118, decimal 95. 1895, 5728. Azul 4207, para o localizador, curva esquerda, proa 080, reporte estabilizado, mantém ainda 3.000 pés. Esquerda 80, para o lote 3.4207. 5728, continua a aproximação, vai para livre. Guardando, 5728. 1888, no solo, 1-3, livre à direita, chame solo em 1-2-1, no solo 9. 2-1-9, bom dia, 1-1-8-1. Mike Juliette Romeu, informação em curso é o WISC. Confirme se tem condições de decolar da pista 1-7, mantendo para o norte. Juliette Romeu, aguarde autorização da torre. Aguarde para a cópia. Logo Salvador, muito bom dia. Gol 1888 para ingresso na Alfa, sua escolha. Gol 1888, autorizado gate 04, via Alfa, após Texas Juliette. Alfa Juliette, autorizar ingresso para 04, boa noite, 82. 7, desta 2 mil pés, ajuste 10 no 7, reporte localizador, pista 10. 20. Mantendo 500 pés, rota direta, decola pista 17, curva à direita, proa norte, transponder 0135. Corrigindo, proa norte. Decola da 1-7 com Proa Norte. Controle de frequência 1-20-8. Luiz, que mantenha ponto de espera devido a tráfego nacional. Juliette Romeu aciona 0135, confirme. Que tem um tráfego nacional da 1-0. Torre, frequência 1-8, decimal 9-5, confirme pessoas a bordo. Luiz, que desconsidera a última instrução. Sente. Contato, Romeu. Vitor Charlie Hotel, reporte posição Conde. Azul 4207, meia dúzia de milhas para o marcador externo, autorizado final ILS, chame torre 118, decimal 95. 8895, decolagem. TAN 3198, está efetuando algum desvio à esquerda da rota? Pequeno desvio aqui, a esquerda está retornando já agora, 3-1-0. Ok, senta. Azul 4207, passando tudo na passada. Web 5728, no solo zona 6, livre à direita, chama o solo em 1-1-2-1, decimal 8. Cara. Web 5728, corrigindo, chama o solo em 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, até a volta. Suba nível 140, reporte atingindo nível 140, trip 5595. 3198, poderia voar ETAP, senhor? 3198, proa de ETAP, desce e mantém o 050. Reporte atingindo 050 ou posição ETAP. Ok, na proa de ETAP, eu decido autorizado 050, tá, 3198. Bravo que Luiz, que mantém a proa de decolagem, ou é de surpresa? Azul 4207, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 129. Teve pouso 90, vai estar travado para 207. Confio para o sol. Aguarde um minuto para a costa. 3198, após ETAP, desce a 2 mil pés, ajuste no 0, no 7. Reporte localizador, pista no 0. Lima Quilo Zulu, autorizado Salvador para Guanambi, nível 100, plano Yankee, após 220 milhas de Salvador, prossiga visual, decola pista 10, primeira curva direita, saída árbol após DCT, responder 5557, frequência do controle 120 decimal 8. Meu Charlie, na proa de Mari, e informe o nível que passa. 557, Lima Quilo Zulu. Reporte no ponto ideal de descida, ajuste 107, papapapapapá, Romeu Lima, Charlie. Lima Quilo Zulu, autorizado a acionar, reporte para ataque. 2.500 pés, ajustado no 017. 190 graus 109. Zulu confirmando, após 220 milhas de Salvador, completa, prossiga visual. Sente então cancelamento com controle. Cancelamento com controle, autorizado o táxi até ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118.95, altímetro 1097. Azul 4207, autorizado táxi até o gate 01 via Alfa, reporte antes do táxi da Juliette. Sim, táxi via Alfa pro reporte antes da Juliette, pro táxi 01407. Controle Salvador, muito boa. Bom dia, papapapá, Mike Juliette Romeu. Papapá, Mike Juliette Romeu, Salvador, prossiga. Norte, seu destino é Serra Novembro, Juliette Delta. funciona normal no transponder, mantém-se em condições visuais. O Maxilete Romeu. Fica sua posição agora, o Maxilete Romeu. Serra November, aqui da RMA, mantendo Pro Norte. Pro Norte, ciente. Reporte 20 milhas afastado de Salvador, limite da CTR, quando pronto ser estimado de pouso Feira de Santana. Ok, reportará 20 milhas fora, o estimado mais 30 minutos. 1452 para pouso, ciente, reporte 20 milhas afastado, Mike Gillette Romeu, agora recebendo 0135 no código transponder. Afirmativo, grato. Seu quanto espera? Autorizado, trip 5595 está presente pro Adelius. Ecológico pro Norte, 120 com 12, ajuste no 0 no 7. Firmo, ajuste 1017. Bravo que Luiz, que mantendo mil pés, chama controle, 120 decimal 8. Lima Kilo Zulu, está autorizado, a linha é manter. 207, autorizado ingresso no pote 1, no gate 01. Via Juliette, azul 4207. Via Juliette, confirmado, 4207 da azul. Paciente do tráfego, manterá no máximo 500 pés na região de Buracina, sua escuta permanente. Lima Kilo Zulu, informo tráfego Guardião 06, prosseguindo buraquinho, 500 pés. E o Bravo Kilo Whisky mantendo mil pés, está afastando no forte. O vento é 130 no 2 nós, ajuste no 0 no 7, autorizado a decolagem Zulu. Mil pés, corredor forte, reporte para o regresso. Estabilizado visual no TAN 3198. TAN 3198, chame torre 1118, decimal 95. 118, 3198. Estou em Salvador, TAN 3198, passando entre a Serra, baixada e travada. 3198, continue aguardando a pista livre. Guarda, 3198. Salvador, muito bom dia, gol 1397, informação Whisky, guarda-costa São Paulo, comando. Oxané, 6147, aguarde copo. 7397, aguarda-costa. TAN 3198, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 089. Autorizado pouso, TAN 3198, 10. Batango Lima Kilo Zulu, decolado aos 26, chama controle 120-8. 208, Lima Kilo Zulu. Batango Vitor Charlie Hotel. Agora 5 milhas para a posição Conde, manter nível 090, serviço radar encerrado, chame Aracaju, 120, decimal 13. Bono 397, gente. Lima Kilo Zulu, contato radar, suba nível 100 da presente, saída Arbor. 21, 1100, sai da arma, lembra aquela do Lula, tá escrito? Negativo, suba 1100. CS, graça, lembra aquela do Lula. Papa Romeo, Golf Mike X-Ray, chegada Bonf, desça nível 040. Tá bom, desça nível 040, Golf. Papa Romeo, bom dia, Azul 400. Bateu boa, César Lu no meio, decolagem pista no zero, curva direita, descida da El, Leda, Pagueda, direto grid, intercepta o César 816. Aciona 5553 e o controle 1208. Bono 397 está no 04. Bono 397, protegimento correto, reporte pronto para a puxação. Afirma o Bono 397, solicita coordenação do nível 380, se a gente aguarda na esquina. Ciente, Bono 397, vamos coordenar. Muito obrigado. Guanambi, Lima, Quilo, Zulu. Zulu. Direita 219, 398. Coordenação. Da direita. 198, autorizado táxi até o gate 02, via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette pro 02, 398. Bom dia, aqui é o centro, tô em Salvador. Centro, bom dia. Cerrado, Chamireus, 120, decimal 1. Sede, tá na esposa. Torre, o Guardião 06. Aquilo, Zulu, da presente em rota, Guanambi. Agora na escuta. Tá na escuta, Bono 397. Bono 397 foi autorizado em nível 380. Negativo, muito grato. Negativo 360, agora autorizado 380. Bono 397. Ciente, Bono 397, já pode comprar o puxacional. Chama na escuta. Porque 5220, tem que ter contato com o 5220, Salvador, prossiga. Tá, 15 milhas da posição, altitude da porta.